Primeiro bar, o sorriso ainda tava na cara. Segundo bar, você até flertou com alguém. Terceiro bar, você já tava de cara amarrada. Do quarto boteco pra frente, você não tava mais bem. Será que você não percebeu? Que a culpa não é do ambiente, nem de quanta você já bebeu. Tá se iludindo aí. O que você realmente quer, nenhum garçom do mundo vai servir. Vai derramando água salgada dos olhos. Vai descontando toda a raiva de mim nesse copo. Em cada balcão que escora e vê que não me esqueceu. Sua boca pede mais um e seu coração pede eu. Vai derramando água salgada dos olhos. Vai descontando sua raiva de mim nesse copo. Em cada balcão que escora e vê que não me esqueceu. Sua boca pede mais um e seu coração pede eu. Pede eu. Paredão usada, homem, galera, Márcio de Santa Luzia. Vem com chunadinho. Diego Ferraz, Portal do La Rocha. Será que cê não percebeu? Que a culpa não é do ambiente, nem de quanta cê já bebeu. Tá se iludindo aí. O que você realmente quer, nenhum garçom do mundo vai servir. Vai derramando água salgada dos olhos. Vai descontando sua raiva de mim nesse copo. Em cada balcão que escora e vê que não me esqueceu. Sua boca pede mais um e seu coração pede eu. Vai derramando água salgada dos olhos. Vai descontando sua raiva de mim nesse copo. Em cada balcão que escora e vê que não me esqueceu. Sua boca pede mais um e seu coração pede eu. Vai derramando água salgada dos olhos. Vai descontando sua raiva de mim nesse copo. Em cada balcão que escora e vê que não me esqueceu. Sua boca pede mais um e seu coração pede eu. Pede eu. Alô, meu parceiro Yuri, Bob do Yuri, minha galera, Márcio do Espírito Santo, Paredinha Jacaré.